Graça. Amor foge aos dicionários e aos reglamentos verbais. Eu te amo porque te amo bastante. Demais a mim. Se troca, não se conjuga, nem se ama, porque amor é amor a nada. Feliz e forte em si, é amor e primo da morte. Vencedor, por mais que o matam, a cada instante de amor, por mais que matam, a cada instante de amor. Thank you. Eu te amo porque te amo. Mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã, são muitas eu vou. Algumas tão fortes como o javali, não me julgo. Se eu fosse, teria poder de encantá-la. That didn't work.